isso se é coisa certa a dizer. Se o jeito que as coisas fluem deve continuar. Se a verdade é mesmo a própria verdade, se o meu passado um dia irá voltar. Não vai voltar, eu juro, ele não vai voltar. Deixa eu viver como está. E se um dia talvez de alguma forma eu recordar, falei de tudo pra que ele se apague de uma só vez. Vai voltar.